Quero saudar a nossa presidente, o nosso vice-presidente, os demais vereadores e vereadoras, pessoas presentes no plenário, em especial, né, os representantes do judiciário que estão aqui, com uma pauta muito importante que vieram nos passar. E nós somos solidários, porque eu tenho certeza que vocês não estão ansiosos, vocês estão trabalhando muito. E no momento que se tira um serviço da população, nós estamos afundando o Estado. E o governador que diz que tinha solução para o Estado, solução do Estado é demitir pessoas, é terminar com serviços. Ora, falou tão mal do Sartori, o Sartori levanta a bunda, quem tem que levantar a bunda ele e achar a solução. Mas agora parece que tem uma solução, Thelmo. Quer vender a área do presídio, 7 milhões, um presídio estadual, que temos aqui na cidade de Taquara, que aqui já foi falado, que vem pessoas de outro lugar, superlota, o Estado não tem mais onde colocar. Mas eles querem, os 7 milhões que vale a área, uma área nobre. Se atender só a região, o presídio suporta. Mas como o Estado não tem solução, não resolve os seus problemas, aí quer vender aqui. E aí me sai no jornal NH. Lideranças da região cogitam construir um prédio, um presídio com até 500 vagas no local, seu Nelson, onde é o museu, seu Nelson. Tem ali restaurante, é uma área nobre, é uma área turística do nosso município. E quem eu vejo na foto no NH? Prefeito do meu partido, eu sou que nem o Nelson. O cara pisou na bola, pisou no tomate, deu tiro no pé, tem que aguentar o osso. E o deputado numa foto. Aí me disseram assim, não, é que um pessoal de Taquara deu essa ideia para o deputado. Deputado, não entra nessa, deputado. Não entra nessa que o senhor vai se fritar aqui. Tá? E quem deu a ideia para o senhor é a ideia de Jerico. Porque a comunidade não quer. Alguém perguntou para a comunidade? Alguém perguntou aqui para a comunidade, fez uma enquete com o povo de Taquara, se quer um presídio aqui, seu Nelson? Nós já vimos quando era para colocar ali no Moquém, lembra? O pessoal fechou, botou fogo na RS-239, porque não querem o presídio agora. Se querem vender ali e colocar um presídio aí que não seja em Taquara, que leve. Faça em bom uso do dinheiro, como disse o Thelmo, investir em outros presídios que já existem. Pergunto vocês, vocês querem morar encharqueado? Algum de vocês aqui quer morar encharqueado? Não querem? Pois é. Lá tem uma bandidada, e um dia ele é solto, outro dia ele é preso. Ninguém quer morar lá? Claro, precisa ter. Mas não em Taquara, o povo não quer. Alguém consultou o povo de Taquara? Alguém consultou? Como é que vão falar em nome do povo de Taquara? Nós aqui ainda somos representantes da comunidade. E creio que nenhum vereador aqui é a favor do presídio. Por favor. Mas não vi ninguém se manifestar que era a favor do presídio. Mas que a ideia saiu, saiu. Agora, cara, quando o troço é ruim, o cara quer ficar bem longe, mas quer ir para longe do negócio, entendeu? Mas tenho certeza que eles também não sabiam que aquilo era uma área doada pelo município com uma cláusula de reversão para o município se o museu saísse dali. O tiro foi mais no pé ainda. Quer dizer, pegaram uma metralhadora e meteram nos pés, né? Aí depois, como é que vão vir pedir voto aí? É ruim de negócio, né, senhor Lúcio? É ruim, hein? É ruim. Mas, quero também dizer que nesse final de semana teve a eleição do Conselho Tutelar, se elegeram Dioninha, minha esposa Silvia, também alcançou uma vaga, Gilmar Breyer, o Renato Chinor, Angelita, Marisol, que ficou como primeiro suplente, Major Renner, como segundo suplente, e professora Rosângela, como terceiro suplente. Parabéns a todos eles. É uma tarefa árdua ser conselheiro tutelar. Nós soubemos que todos eles tinham merecimento, mas a comunidade entendeu que fossem eles os escolhidos. Quero dizer que agradecer a forma que fui recebido no interior, na cidade, porque fiz campanha sim, a democracia permite isso, fiz campanha e ajudei alguns candidatos que assim o permitem. E quero dizer que nesse final de semana, dia 12, teremos aí a sexta festa das crianças. E o Tito, o idealizador desta festa, né, maravilhosa festa, por isso dei o título de prefeito das crianças, porque ele olha com carinho as crianças da nossa cidade. E se queremos um futuro melhor para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, nós temos que valorizar as crianças e dar carinho e muita educação para elas. Um grande abraço a todos. Não, ainda tem um tempo ali. Então, vamos dar um caminhamento. Também quero falar sobre a questão da ponte de Olhos d'Água. A prefeitura já está adquirindo os materiais. É uma ponte que tem uma relevância muito importante para as pessoas, pois altera em 7 quilômetros para moradores do Olhos d'Água, tem que vir à cidade. Né? Já chega a ponte ali da 020, o pessoal ali do lado de Santa Cruz, Arroio Grande, vai gastar em Glorinha, nos mercados de Glorinha, não vem mais comprar em Itaquara. Esperamos que logo isso se resolva para o bem da nossa comunidade. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.